Meus amigos e meus irmãos, escrevi, além da carta, da mensagem aos meninos homens da LBV, um documento ao CA Terceiro Milênio, formado pelo DA dos veteranos e pelo DA 2000, que são esses meninos homens, essas meninas que vêm crescendo na Legião da Boa Vontade. É preciso criar essa estirpe nova, afastar dos espíritos a escravatura de Satanás, que é a ignorância das leis humanas e das leis divinas. Porque nós estamos unindo a humanidade de cima à humanidade de baixo. Os corpos têm que ser respeitados. Vejam, quanto mais falam, meu corpo é livre, o corpo é meu, mais escravos se tornam. Quanto homem e quanta mulher jogaram fora uma destinação extraordinária. Virá para eles a época do silêncio. Falarão, ninguém lhes dará ouvido. Porque quando tinham que falar, calaram-se. Procurarão socorrer, não acharão a quem dar socorro. Porque eles é que estarão necessitados de encontrar espíritos generosos que tenham piedade deles e lhes estendam as mãos. Irão para planetas que são verdadeiros umbrais a pleno dia. Quanta mulher veio para ser rainha, está sendo escrava. E as algemas já estão de tal maneira fixadas a seus espíritos que não sabem nem como mais sair das situações. Isso lhes custará muitas vidas. Homens também, da mesma forma. E eu me recordo de uma palavra do irmão Zarur. Ele falava para uma saudosa legionária que está na pátria espiritual e para outros. Eu digo a vocês que se desliguem de determinada categoria de pessoas, não é por desamor não, é que eles preferiram um destino tão terrível que se vocês se juntarem a eles, irão com eles na hora da inundação. Eu fiquei pasmado com a cena que eu vi, e eu até acho que o repórter, aliás era uma mulher repórter, enganou-se que ela falou 30 segundos de vendaval. É uma porção de árvores arrancadas, uns caminhões caídos, 30 segundos. Depois mostraram os temporais aqui em São Paulo, o pessoal segurando nos postes, a água entrando nas lojas como se fossem ondas de mar bravio, um carro sacudindo assim, ó, todo fechado, sacudindo, sendo arrastado pelas águas. Deus respeita, pois, o livre-arbítrio. Mas nós queremos conhecer o caminho do Senhor, porque nós estamos na mesma situação daqueles 70 discípulos mandados por Jesus à terra como exemplo para os demais que viriam aos milhões pelos milênios. Então eles voltaram da pregação porque nada lhes faltou, nada, nem roupa, nem comida, nem abrigo, nem fraternidade. Então Jesus disse assim, disse a eles: que conta o Evangelho. Voltaram depois os 70, com alegria, dizendo: Jesus, em teu nome, até os demônios se nos submeteram. Respondeu-lhes o Cristo: eu via Satanás como um raio cair do céu, e o espírito da treva, ao qual foi dada a chave para abrir o poço do abismo, quer dizer, lá de baixo. Vocês sabem onde é que está o poço do abismo? Dentro de nós mesmos. Vocês sabem onde é que sai aquela fumaceira e aqueles gafanhotos? Dentro de nós mesmos. Por isso os homens, quer dizer, dos que assim quiserem, atormentados por esse sofrimento dos gafanhotos, da fumaceira que sai do poço do abismo, quererão morrer, e a morte fugirá deles. Não adianta, a fumaceira está dentro deles. Os gafanhotos atormentadores estão dentro deles e delas. É o remorso. Só pela fé, com as boas obras, que diz o Apocalipse, que as boas obras que nos acompanharão. Sim, é necessário que tenhamos fé para realizarmos boas obras. Porque temos que saber realizar boas obras, senão estaremos naquela chave bíblica. Se não é o Senhor Deus quem constrói a casa, em vão trabalham aqueles que a constroem. Preciso ter fé para dirigir no roteiro certo a força, a energia, a fé realizante. Mas diz Jesus aqui: eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Contudo, não vos alegreis, porque se vos submetem os espíritos imundos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no livro da vida eterna no céu. Salmo 127. Todo bem procede de Deus. Cântico de romagem de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiará a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Leitura definitiva da palavra de Isaías, capítulo 54, versículo 13. E todos serão ensinados por Deus. Na religião de Deus, o amor universal. E todos serão governados por Deus. Na política de Deus. E todos compreenderão a verdade de Deus. Na filosofia de Deus. Não na dos homens. Pois serão esclarecidos pelo próprio Deus na religião de Deus, para poderem agir por intermédio da política de Deus. E todos serão enriquecidos por Deus na economia de Deus, e não mais haverá pobreza na terra, pois os espíritos se tornarão ricos espiritualmente. E que mais, Deus, a todos vocês, meninos, mandou fazer na terra, com a ciência de Deus, a arte de Deus, a música, a literatura, a pintura, a escultura de Deus, assim por diante, o esporte de Deus e tudo mais. Vocês, meninos e meninas, moços e moças, homens e mulheres, vovôs e vovós de boa vontade, desceram a este plano para serem reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, Pai de Jesus e de todos nós. A Ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Apocalipse do Cristo, capítulo 1, versículo 6. Soldadinhos de Deus, pré-mocidade, mocidade legionária, homens e mulheres de boa vontade, persistentes, pertinazes, pacientes. Enfim, todos, vós sois o sal da terra. Se o sal se tornasse insípido, para nada serviria, a não ser para jogar-se fora, ensinou Jesus. Que triste destino revelado aos débeis e aos soberbos, aos extremos que se tocam, para os quais ao toque da quinta trombeta foi aberto pelo anjo o poço do abismo, de onde saíram os gafanhotos para o tormento dos homens e das mulheres que não têm a marca de Deus nas suas frontes. Qual é essa marca de Deus atualmente? O novo mandamento de Jesus. Sal da terra, salgados por Jesus. Eis o recado de Zarur a todos vocês, em particular para as gerações dos Paulos e dos Franciscos, contida na chave 11 da volta triunfal do Cristo, na mensagem de Jesus para os sobreviventes. Título: profecia importantíssima. Esta profecia é importantíssima. Agora, todos podem entender a razão do desígnio divino de trazer ao plano terrestre a religião de Deus, cujo fundamento é o mandamento novo de Jesus, revelado pela legião da boa vontade. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Daí a criação do Centro Espiritual Universalista ao Céu, que está situado na posição neutra do próprio Cristo, acima de todos os sectarismos em litígio. Bom, vamos comentar. Os tempos chegaram. Quando nos doamos de inteiro a Deus, pelo amor de suas criaturas, Ele passa para nós a sua competência, a sua fartura e a sua riqueza, mas é preciso que nos doemos verdadeiramente. Vamos agora à Gênesis Mosaica, capítulo 27, versículos 27 a 29. A bênção de Isaac a Jacó. No Velho Testamento da Bíblia Sagrada, pincei esta passagem com a qual, em nome do Cristo Jesus, sacralizo todos aqueles que se compenetraram de que a legião da boa vontade é uma obra divina e de que os tempos chegaram, realmente chegaram. No texto sagrado, levantei esta paráfrase com a qual voltamos a abençoar todos vocês. Descubram suas cabeças, descalcem os seus pés. Este é terreno sagrado. E integrem-se os que desejarem de coração elevarem-se ao alto nestas palavras que vêm de Deus, com a qual Isaac abençoou seu filho Jacó. Paráfrase: a bênção de Isaac aos Jacós de Deus no terceiro milênio. Aproximem-se, qual Jacó, de Isaac, para ouvir bem. Eis que o cheiro espiritual dos meus filhos espirituais é como o cheiro de um campo florido, a religião de Deus e a política de Deus, que o Senhor abençoou. Deus vos dê do orvalho do céu e da fertilidade da terra a abundância de trigo e de vinho, que não vos faltará se continuardes honrando o compromisso que trouxestes à terra da pátria da verdade. E assim sendo, os povos vos servirão, sereis os senhores de vossos irmãos terrenos. Grave responsabilidade. Inclinem-se diante de vós todos os filhos da terra. Aquele que vos amaldiçoar será amaldiçoado, e aquele que vos abençoar será cumulado de bênçãos. Que assim seja. Ouvida a bênção de Isaac a Jacó, uma paráfrase ao Jacó, do terceiro milênio, todos ao trabalho, para que todos possamos adentrar as portas da Nova Jerusalém, onde realmente não haverá mais fome, não haverá mais sede, não haverá mais frio, onde o sol Jesus brilhará para todo sempre, afastando de nós a treva do mal e da ignorância. Deus está presente. Viva Jesus! O Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre. Aquele que os ama, José de Paiva Neto, servidor dos amigos de Deus.